amanhecer, pensando em me virar. Queria um emprego, mas não queria trabalhar. Peguei meu violão e na rua eu fui tocar. Não aguentava mais aquela vida, tentei escapar. Saí correndo e deixei tudo pra trás. Saí correndo e deixei tudo pra trás. Saí correndo e deixei tudo pra trás. Eu era um vagabundo desimpedido, que não sabia nem roubar. Vivia farreando com amigos que só sabiam cheirar. A polícia já nos conhecia, sempre fazíamos confusão. Sempre éramos enquadrados, íamos pra mesma prisão. Não aguentava mais aquela vida, tentei escapar. Saí correndo e deixei tudo pra trás. Saí correndo e deixei tudo pra trás. Saí correndo e deixei tudo pra trás. Saí correndo e deixei tudo pra trás. Saí correndo e deixei tudo pra trás. Saí correndo e deixei tudo pra trás.